Os habitat. Direto o Kistap, 4298. Oi, sim, então 3153. American 980 ready for taxi. 90 approved taxi. Main April engine now from to the road point 1810. Call tower frequency 118.95 and the Canadian 021. Okay, April to India Alpha holding point 10 on tower there, American 980. São 3153 aos 3000 da Cola de Salvador, chama o controle 120, décima 8, bom voo. Controle Salvador 208, boa, bom voo. Salvador, São 3153, perfil da Dayon. São 3153, contato radar 360, saída da Dayon. TAM 3890, chama Recife 2685, alternador 2545. 2685, 2545, 3890. 3153, autorizado Leda da presente. Autorizado Leda da presente, 3153. Você também escuta? Sim, tio. Tem estimado para iniciar? É mais de 5 minutos, senhor. Ok, então estou chamando pronto novamente aí, para o push view. Chamarei, obrigado. Gol voo no 922 e voo Itápida presente. Itápida, 922. Azul 4298. Prossiga, Azul 4298. Solicita desvio à direita pro 090, tem uma formação bem ali entre Itap e Duna. Sim, tem condições de voar Duna da presente? Não, Duna ainda não. Sim, livre desvios ao término voa Duna, rua Azul 4298. 98, sim. Call Tower 118.95, American Night Zero. Ok, 118.95, is that correct? 118.95, correct? Yes, sir. Roger. 3, informação, pilo. Pássaro 2223, acena identificação, autorizado chegada Bonf, desça para 4.000 pés, ajuste 10021. Para 4.021, bom. 22, 4298, desça para 3.000 pés, ajuste 1021, reporta a proa de Duna. 3.021, reportará na proa de Duna. Em mais umas 13 milhas a gente vai ter condições. Sente, reporta a proa de Duna. Condição. 922, desça para 050. 050, 922. Chama Recife 1251-3325, bom voo. 251-3325, tá 3153. Trip Salvador, bom dia, Trip 53 no meio. Trip 53 no meio, identifica a chegada Amanda, essa para 050. Identificou a Amanda, 050, 353 no meio, 53. Fala, agora o Rio está pronto para o pushback e acionamento, 5903. Utilizado, Rio, Jimpec. Chama aí. Olha, Azul 4298, e mais 9 milhas. Em vez de voar Duna, a gente pode voar direto Simbra? Reporta para o ando Duna, o Azul 4298. Não, Duna vai ficar bem apertado para a gente, seria mais fácil Simbra. Gente, reporte na proa de Simbra, o Azul 4298. Positivo, obrigado. Para desvio está autorizado. Ok, obrigado. Azul 9131, acena identificação, autorizado chegada a Mari, desça até o 060 e redução para 250 mais. O Azul 4298 da presente tem condições do de voar Simbra? Em mais... só um minutinho. 908 or 980, did you climb the airplane level 330? Broca 980, radar contact on departure, climb to level 330, pouco de passo. 330, and save the last part. Departure. Ativo, primeiro partiu. O Azul 4298 em 2 milhas vai voar Simbra. Gente, o Azul 4298... Fraser 353 no meio. Informa que após a mão vai ter que manter a coroa para evitar a chamação. Sente. Azul 4298, desça para 2.000 pés. 2.000 pés aproando Timbra, o 4298. Sente. Só confirmando, autorizado o ILS para o Azul 4298? É, autorizado, descendo agora para 1700, papel de Simbra, o Azul 4298, ajuste 1021, reporte estabilizado. Positivo, 1021, desce para 1700, reporte estabilizado. Obrigado, 4298. Gol no 922, desça para 3000 pés, ajuste no 021, no gol no 922, sem restrição. Sem restrições, 3000 pés, 1021, 922. Passada do 2223, confirma indicada. Sim. A indicada do passada do 2223. 220, solicitação pequeno desvio à direita da rota. Sente, livre desvio, passada do 2223. Se é na direita, vai mais à frente minha proa, pelo que não autorizar. Sente, confirma a proa no desvio. Pro 230. Sente. O gol vai estar efetuando desvio à direita, proa 096, e após vai ter que aproar. Sente, aporta o termo de desvio do gol no 922. Obrigado. 4298, interceptando LS visual com no zero. Sente, completa a final, torre 118.95. 1895, muito obrigado pela ajuda. Torre Salvador, azul 4298. 98 da Azul, bom dia, o tráfego avistado, baixar travado? Baixou e travou. O altímetro no 021, no vento 180 graus com 099, livre pouso, pistão no zero, pista parcialmente molhada. Positivo, livre pouso no 10, 4298. 18.95, ponto espera com a torre, o ajuste 1021, bom voo. Índia Alfa, ponto espera 1895, 1021, obrigado. Torre, só confirmando o vento, por favor, pro Azul. 190 graus com 10 nós, 190 com 10. Ciente. O Trip 53 no meia. Nossa, escuta. Na proa de toque, libra a formação. E a formação aqui tá entre toque e dona, senhorita. Sete. Mercado 980, call Recife 12685, 12545. Second one was 124.45, and what was the first frequency for American 980? 12685, 12545. Thank you, good day. Voo na 922, quantas milhas para girar para Simbra? Já estamos começando a girar sim. Sente. Seu 298 no solo 50, direito no 219. 219, obrigado. Do 2223. Na escuta, prossiga. Agora está sob vetor para sequenciamento, vai voar na proa 240, o limite vai ser a radial 270 de Salvador. Gente, proa 240, limite radial 270 de Salvador. Aliás, pro 08, 4298. Comandante, Sideral 970, parte de carga, pushback, acionamento. 970 Sideral, autorizado, puxa acionar, Chantex. Na sua escuta. O trip tem condições de voar na proa 200? Afirmativo. Gente, voa na proa 200, trip 5316. Afirmativo, qual motivo, senhor? Sequenciamento. Azul 9131 tem condições de voar Duna da presente? Duna, Duna 9131. Descendo para 2 mil pés, o azul 9131. 2 mil pés, o azul 9131. Tem restrições. O voo no 922 autoriza 1700. 1700 na proa de Simbra, reporta estabilizado. Passará. O trip 5316, o limite dessa proa é a radial 270 de Salvador, aguardando o vetor final para interceptar o log. Controle Salvador, 3663. Informação Kilo, bom dia. Rio 5973, contato radar 310, saída PUCA. 310, saída PUCA, 5973, obrigado. Pronto para acionamento? Reposto para o táxi, Max Full Delta. 3, bom dia, aciona identificação, chegada bom, se desça para 4.000 pés e ajuste 1021. Identificou, chegada bom, se 4.000, 1021, 3663. Passar 270 de Salvador, trip 5316. Gente, o trip 5316, se tiver condições, autorizado com a esquerda, voa Duna. Descendo para 3.000 pés, ajuste 1021. Irmante, vai tentar pro Duna, trip 5316. Gente, descendo para 3.000. Passarei do 2223, completa esquerda. Tem condições de voar na proa 200? Afirma, proa 200. Gente, tem como limite localizador, passarei do 2223, vai seguir com o número 3 na aproximação, descendo para 4.000. Gente, limite localizador, descendo para 4.000. Controle, eu tenho que ter um tráfego 300 pés, numa suposição de 11 horas. Confirma, aeronave? Tem um tráfego na nossa posição, passando o nosso nível agora, na posição de 11 horas. 11 milhas à frente do CO. Gente. Salvador, muito bom dia, Chiné 6225, patrador, limite 1960. Chiné 6225, identifica a chegada BOMF, desça até o 060. 060 na BOMF, 1622, 6225. Salvador, Gol no 922, torre 118,95. Na 6312, identifica a chegada a Mari, desce até o 050. No 9131 não tem condições de voar para o 070. Negativo, 9131. Para positiva para o 070, 9131. A gente vai estar para o intercepto, a reporta é estabilizada, azul 9131. Trip 5316, desça para 3000 sem restrição. O ajuste 1021. As Trip 5316 copiou a informação? Negativo. 3000 pés, o ajuste 1021. 3000, 1021, 3000. Você pode estar, próximo é 6312? Negativo, mantenha a chegada. Sinal 9970, 12h45, alterna São Luís, 02 a bordo. Podia repetir só autonomia? 12h45. Aprovado o táxi sideral Índia Alfa até o ponto de espera da 10. Aí é lá. Ponto de espera 18.195, a torre ajuste 1021, por favor. Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, passando a torre. Chegada 2223, vou ultrapassar o localizador 9, limite a radial 270 de Salvador. A série do 2223 copia o controle? Negativo. O senhor irá ultrapassar o curso do localizador, o novo limite a radial 270 de Salvador. Gente, novo limite a radial 270. Então, 13663 indicada? Estamos com 260, senhorita. Gente, o Oxana é 6312 indicada? 280. Reduza para 250, o Oxana é 6312. 250. Azul 9131 estabilizado? Estabilizado, 9131. Completa com a torre 11895, bom pouso. Bono noite, 295, azul 9131. Trip 5316, desça para 2000 pés na proa de Duna, intercepta. O ajuste 1021, reporta estabilizado. Duna para 2000, informação. Pequeno de 3304 da TAM, vou direto a lavoura. Gente, aporta para o ano Duna estabilizado, o trip 5316. Reportar. Rio 5973 de Recife, 2685, alternado no 2545, bom voo. 12685? 12545. Ok, 12545. Passarei do 2223 para o localizador, curva esquerda para o 120. Esquerda 120, passarei do 2223. Desça inicialmente para 3000, ajuste 1021. Para 3000, 2223. 9131, livre pouso, pista 10. O vento no 90 graus, com 10 nós, check o trem. Baixado travado, livre pouso, 10, 9131. Estabilidade de energia. Pré-desvio está autorizado, o Oxana 6312 aporta ao término de desvios. Olá, Salvador, bom dia. 3129, sente da informação. Vilo, autorização Guarulhos. Só chamou na frequência do controle. Contando em passaria do 2223, solicitando desvio à esquerda para entrar na formação, proa 100. Tem condições de voar Duna? Acredito que sim. Voando Duna, passaria do 2223. Então, à esquerda do na passarela 223. Trip 513 no meio estabilizado? Estabilizou agora. Torre 118.95. 18.95, obrigado. Passarela 2223 na altura de Duna, desça para 12.000 pés, ajuste 1022, livre LS, a porta estabilizada. Para 2.000, passarela 2223, livre LS. 22 agora. Portará externo 1022, 3 na manhã. O sinal tem condição de utilizar para decolagem assim que autorizado? Afirmativo. Inicialmente ali mantém aguardando autorização decolagem agilizando manobras, sideral 9970. Controle passarido 223 solicita inicialmente pro A100, marca mais 3 milhas após a pro Duna aqui. Gente, reporta pro ando Duna, o passarido 2223 estabilizado. É reportado. Azul 9131 no solo 00, direito 121 no 19. Salvador Azul 9131, bom dia, Alfa e Juliette até o portão 02. Só 3179, cópia. Altímetro permanece no 022, para cheque o vento 200 graus com 09 nós. Já é baixo travado? Afirmativo, baixado e travado. Guarda apenas a pista livre. Certo. Mac Eco Delta. 120.8, aciona 5053. Autorizado Guarulhos nível 640, via rota do plano, bridge, upper Zulu 6, Belo Horizonte, easy. Recall da 10, curva direita da El, Leda, voa bridge. 1208, acena 5053, 13179. Correto, da El, Leda, após bridge, na remota, chama pronto, então 3179. Chamaremos 3179. Esquerda, pro 200, 6225. Controle, Salvador, Sideral 9970. Sideral 9970, contato radar 340, sai da Momo. 9970. Salvador, 6225, proa 200 para desvio. Sente, por quantas milhas vai manter a proa 200? Aproximadamente 20 milhas. Sente, o Xané 6225 após desvio vai voar pelo. Após desvio, pelo 6225. Passarela 2223 estabilizado? Totalmente. Gente, passarela 2223 completa final torre 118.95 com pouso. 18.95, obrigado, daqui a pouco pra vocês. Controle, eu tô 3663, tá livre da restrição de 4.000 em pelo, querido? Já foi autorizado sem restrição, descendo para 3.000, 3663. Agora sim, sem restrições, descendo para 3.000 pés, 3663. O Xené 6225 vai ficar um pouquinho mais para a esquerda, 9-0. Gente, reporta o termo de divisa pronto pelo. O Xené 6225 é o número 3 na aproximação. Gente, mantém 3.000. O 3663 tem condições de voar a Duna? Ele batiu. Gente, a prova de Duna está autorizado o interceptor localizador, reporta estabilizado. Boa, Duna, reporta estabilizado e IRS XQ da pista no 0. 3663 até. Sideral 9970, solicito a proa de bom para evitar formações. Autorizado, Sideral 9970. 70. Xalé 6312, desça para 3.000 pés, ajuste 1022. 3.000, 1022. 1022. Xalé 6225, reautorizado 4.000 pés, ajuste 1022. 4.022, 6225. Informação quilo. Então, 3304, identifica, chegada bom, se desça para 050. 050, como que perdeu contato com o centro? Gente. Motor, Xané 6312. Prossiga. Negativo para 40, pode levar para 60, com vossa reduzida. Autorizado nesta proa, intercepta o localizador, Xané 6312. Xané 6312. O 3.